é um tema, a eficiência energética é um tema da atualidade, um tema atual e um tema que projetará ao futuro e que trará muito, quem tiver capacidade de adaptar as suas empresas, as suas instituições em termos da própria eficiência energética, é descer a fatura, é descer uma fatura a nível da energia e isso dará maior sustentabilidade. A própria Comunidade Intermunicipal e no seu Pacto Estratégico da Região de Coimbra tem verbas também, tem um conjunto de verbas para estas candidaturas. As câmaras municipais têm que ter uma estrutura que faça o apoio aos empresários, às IPSS, à Fundação. É importante haver uma estrutura, mas tem que haver uma estrutura que tenha muita qualidade, que seja bastante qualificada. E, na minha opinião, essa estrutura, quem deve ter os custos dessa estrutura é a Comunidade Intermunicipal, que deve contratar uma empresa que lhe dê a consultoria e depois que os concelhos todos têm um elemento que se move no terreno por conhecer, mas que tem que haver uma estrutura que funcione, e venho a defender isso muito nas reuniões e na Comunidade Intermunicipal, ainda não avançou isto, ainda não consegui que isso avançasse, mas estamos neste momento a consultar algumas empresas, uma empresa que esteja permanentemente e que dê apoio aos nossos empresários. É fundamental nós não perdermos esta oportunidade neste quadro, quadro 2014-2020, é fundamental, na minha opinião, nós não perdermos esta oportunidade e depois também perceber-se que este quadro já tem existência de 2 anos e não há dinheiro neste momento a investir nem nas empresas, nem nas IPSS, nem nas câmaras municipais, que está tudo parado. Quer dizer, já se perderam 2 anos de oportunidade, na minha opinião.